Olá, meus queridos e eternos namorados. Que prazer, hein? Como é que tá o seu coraçãozinho nesta segunda-feira? Que bom que você tá aqui, sintonizado com a gente. Aumente o seu volume e prepare o seu coração para fortes emoções, porque a partir de agora nós vamos começar o nosso encontro central. Eu sou Fabrício Brandão, porta-voz das suas emoções. Serão as 2 horas mais gostosas e inesquecíveis que você vai viver. Vamos amar? Agora, no seu rádio, Encontro Central. Encontro Central. Said I didn't need you. I let you go. I let you go. I let you go. Now I'm so lost without you. Now you're not here, and now I know. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely is the night, ain't no light shining through. Just got to find a way now to let you know, to let you know, to let you know that I'm so lost without you. Now this world just ain't right. Lonely is the night when I'm not with you. Lonely. Encontro Central, o coração batendo mais forte.

agimos certo sem querer. Foi só o tempo que errou. Vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo. E quando vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua. E se entregar é uma bobagem. Já que você não está aqui, o que posso fazer é cuidar de mim. Quero ser feliz. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Dararara. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. Some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown, fairy tale. forsake the dark ahead if I stay.

drop the bomb or not. Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, there is a short room. The music's for the sad man. Can you imagine with the faces one? Turn out all the faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the one. Stay young. It's so hard to get old without a cause. I don't want to perish like a phoenix. Youth like diamonds of the sun and diamonds are forever. So many adventures could happen today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. Encontro Central, o coração batendo mais forte. I will be the one to hold you in my heart.

Just upon a smile.